conforto da moça é por estar com a calcinha enfiada naquele lugar. Peço a moda me ouça e acabe com o desconforto da moça, que às vezes entra nessa sem mesmo pensar. O que esse desconforto pode me causar? Peço a moça me ouça e não entre no desconforto da moda. Tantas mulheres perdem a beleza, perdem o seu brilho querendo ficar iguais aquelas que estão nas novelas, que estão nos desfiles forjadas em altar. Assim esquecem de serem elas mesmas, de serem coisas com seus ideais. Eleja um príncipe, o cara que acha mais atraente do que o lindo olhar. Desconforto por trás, desconforto por trás. O desconforto da moça é por estar com a calcinha enfiada naquele lugar. Peço a moda me ouça e acabe com o desconforto da moça, que às vezes entra nessa sem mesmo pensar. O que esse desconforto pode lhe causar? Peço a moça me ouça e não entre no desconforto da moda. Querendo ficar iguais aquelas que estão nas novelas, que estão nos desfiles forjadas de altar. Assim esquecem de serem elas mesmas, de serem coesas com seus ideais. Elege um príncipe, o cara que acha mais atraente do que o lindo olhar. O desconforto frustra.